Começa agora o Marco de Hoje na Showtime com Marco Antônio Santos Freitas. Agora na Showtime. O Marco de Hoje. Marco Antônio, boa noite. Boa noite, querido. Tudo bem? Eu tô, e você? Como é que você tá? Tudo ok, chovendo bastante aqui. Aqui não, aqui tá até uma tarde bonita. A gente reveza, né? Quando tem tempo feio aí... Exatamente, é um revezamento. Tem ensaiado, correto? Exatamente, a gente reveza um pouco, manda um pouco de chuva para vocês, depois vocês mandam chuva para cá, eu não vejo hora de chegar... Nessa política, a gente não reveza, a gente já tem aqui por conta própria e vocês aí também, né? também. Pode ter certeza disso, viu, Marco Antônio? Não precisa revezar, né? Não, mas de maneira nenhuma, imagina! Ai, que maravilha! Então, gente, daqui a pouco o nosso convidado vai estar presente aqui falando sobre a arte de traduzir Shakespeare, livros dele, um dos mais premiados escritores, novos escritores dos últimos tempos na literatura nacional, o José Francisco Botelho. Mas antes disso a gente vai pra garimpagem musical. Então vamos lá. Que a gente já ficou conhecido por isso. Anos 50, vamos embora. Ah, só uma coisinha, querido. Eu tinha mandado pra ti. Eu sei, eu já vi. Eu peguei a original. Desculpa, eu peguei. Tá, obrigado. Fica tranquilo, vai. Tá, valeu, querido. Anos 50. I waited too long and now we're apart. Told you what I feel in my heart. Somebody new has come along. I was a fool for waiting too long. My life without you won't be the same. I should have never played that waiting game. I'm so alone now that you're gone. I was a fool for waiting too long. I wasn't smart, I wasn't wise. E eu gosto muito dele, viu? Pois é, e a Grazi, sua namorada, também gosta muito, né? Tinha me contado há uns meses aí. Esse cantor aí, porque não reconheceu, o grande Neil Sedaka, essa canção aí é de 59, o nome I Waited Too Long, ou seja, eu esperei demais, não fez sucesso algum. Na época que ele compôs essa música, ele estava como a gente chama, não sei se uma expressão nacional, mas na bola 7, ou seja, assim, presta a levar um pontapé da gravadora, porque ele não tinha apresentado nenhum sucesso ainda. Ele não só é cantor e pianista, mas também compositor, né? Compôs para muita gente legal na música. No caso, eu vou falar um pouquinho da vida dele, né? Neto de imigrantes de Istambul, na Turquia. Pai dele, judeu sefardita, mãe judia Askenazi. Nasceu no bairro do Brooklyn, em New York City. É primo de uma crooner que até já gravou a Roberto Carlos, a Eri Gourmet. Ah, tá. Isso. Ele ganhou bolsa de estudo para estudar piano antes de entrar na adolescência. é um hitmaker, assim, de mão cheia, principalmente nos anos 60, muito sucesso. O primeiro sucesso nas paradas dele foi O Carol, né, em homenagem à grande, gosto muito dela, Carole King. E teve a resposta dela, né? Que no fim o avô diz, eu vou te encher de bala no Sedaka. Exatamente. O pessoal fica achando que só tem máfia entre os italianos também, e Mickey Cohen, e os gangsters judeus, pombas, na Costa Leste, Estados Unidos. Pois é, ele estava... Quando ele compôs O Carol, que fez um grande sucesso, ele estava, como eu falei, prestes a ser demitido da gravadora RCA, né? Essa canção que a gente tocou na íntegra, Waited Too Long, ele tinha composto e não tinha feito um tostão. E daí foi tipo assim, a última tentativa dele, e daí, claro, com o sucesso gigantesco do O Carol, daí tudo bem, ele sabia que pelo menos ia poder pagar o aluguel. Ele foi namoradinho da Carole King, né, e compôs pra gente como a Connie Francis, né, o Stupid Cupid, né, que a Connie Francis tornou famosa nos Estados Unidos e no Brasil, a Celie Campello, com a versão brasileira muito legal. Sim. Né, pro Frank Valli, tem uma canção, Make the Music Play, que ele fez pro Frank Valli, a série de TV, aquela sobre uma banda fictícia, a família Do Re Mi, outra série também sobre uma banda fictícia, mas que daí tornou-se real, digamos assim, que é Os Monkeys. A Mae West e o James Bond, Timothy Dalton, cantam uma canção dele no filme Sextet. Também Captain Tennille, né, Love Will Keep Us Together, foi escrita pelo Neil Sedaka, por sinal foi quando a gente citou outra vez o Neil Sedaka, mas não tinha nunca tocado com ele cantando. O grupo Fifth Dimension também, ele é muito popular na Itália, Israel, Japão, Brasil, ele gravou em espanhol, hebraico, francês e alemão. Né? Veio para o Brasil já três vezes, a primeira vez foi em novembro de 59, quatro semanas antes da gravação, O Carol chegar ao nono lugar na Billboard. Depois ele veio, ele se apresentou até, ele foi recepcionado no Brasil pela cantora Ângela Maria, cerca de 1000 fãs trazidos pela TV Tupi. Estavam ali presentes, ele se apresentou, ele foi trazido pela TV Tupi, ele se apresentou daí no Brasil, depois ele veio em 19 de janeiro de 61, de férias, e depois passou rapidamente em 62. Né? Vou falar algumas das canções dele que fizeram, alguns dos filmes onde ele pode ser ouvido. Né? Na comédia italiana, estrelada pelo Hugo Tognazzi e Lando Busanca, Os Monstros, não confundir com uma comédia italiana chamada O Monstro, uma obra-prima do Roberto Benigni. Better of Dead, Minha Vida é um Desastre, um filme com John Cusack. The January Man, que é o Calendário da Morte, com Kevin Kline e o Danny Aiello. No seriado De Volta aos Anos 70 e no recente filme de super-herói Deadpool. Um dos maiores êxitos da carreira dele foi Calendar Girl, que foi gravado em 1960 e lançado em 61. Foi o primeiro top, alcançou o quinto lugar nas paradas de sucesso nos Estados Unidos, primeiro lugar, desculpa, nas paradas canadenses e japonesas. Vamos tocar um trechinho do Calendar Girl aí? Vamos, agora nós precisamos dizer o seguinte, né? Quem chega a quinto lugar na Billboard não precisa mais trabalhar pro resto da vida, né? Não, é brincadeira, porque ainda mais naquela época que precisava fazer sucesso primeiro exatamente, lá. Exatamente, né? Exatamente. Quem chegasse a quinto lugar lá não precisava trabalhar mais pro resto da vida. Música que nós vamos tocar eu também gosto muito. Ah, só um pouquinho, peraí, eu me enganei aqui. Chegou a quarto lugar. Que foi o primeiro top 5 dele. E né? Precisa trabalhar menos ainda. Vamos lá, Fufunha. Start the year off fine. February, you're my little Valentine. March, I'm gonna march you down the aisle. April, you're the Easter bunny when you smile. Yeah, yeah, my heart's in the world. I love, I love, I love my little calendar girl every day. Every day, every day. Essa é uma música muito gostosinha, viu? Uma maravilha de música, inocente, ingênua, e acho que é a cara do começo da década de 60. É. Né? Maravilhosa. Vamos passar, então, para os anos 60, vambora, por favor? Bem curto. My you do to me. Oh, my will I was just doesn't look like it can last. Let me tell you, nice girls don't kiss on their first day. Amigo, época de musiquinhas puras, inocentes. Tá, na boa, maravilhoso, né? Gosto. Maravilhoso isso aí, né? Essa Gosto. Canção aí, o nome é Willpower, ou seja, força de vontade. A gente já tá na década de 60, então o grupo é The Cookies, que nem cookies de comer, né? C-O-O-K-I-E-S, no caso, porque é plural aqui. Essa canção é de 63, esse grupo The Cookies ficou mais conhecido depois por virar The Raylettes. Ou seja, aquele grupo que fez backing direto para o Ray Charles. O maior sucesso delas foi em 1962, ou seja, um ano antes dessa. Uma canção chamada Chains, basicamente falando sobre a corrente que é estar apaixonado com alguém que está preso e não conseguir, às vezes, até se livrar de um relacionamento. A gente vai ver um trechinho daqui a pouco. Essa canção foi regravada pelos Beatles, até não a que a gente ouviu na íntegra, mas a Chains que a gente vai ver agora, falar um pouco dela. Também são do bairro Brooklyn, em New York City. O grupo se formou na virada de 53 para 54, originalmente com Dorothy Jones, Darlene McCrea e Beulah Robertson. A Robertson, já em 56, foi substituída pela Marge Hendrix. Fizeram um backing também para o Neil Sedaka, trabalharam muito também com a Carole King, com Little Eva, Mel Tormé e, como eu falei, mais adiante com Ray Charles. A última gravação delas como grupo, como Cookies, foi em 1967. Esse grupo pode ser ouvido em filmes como Shampoo, aquele drama com toques de humor selado e produzido pelo Warren Beatty, né? André, Uma Foca em Minha Casa, a série cômica Curb Your Enthusiasm, no Brasil era Segura Onda, e cerca de mais 5 trilhas. Então, vamos fazer o seguinte, vamos tocar, por favor, um trechinho da canção Chains, que foi gravada pelos Beatles, só que a versão delas, né? Pode ser? Vamos lá. Vamos nessa. Tá. Chains, my baby's got me locked up in chains, and they ain't the kind that you can. Gostosinha também. Marco Antônio? a trajetória, né, desse grupo foi bem atribulada, uma vez que elas viraram The Raylettes e começaram a trabalhar direto com o Ray Charles, que como o pessoal sabe, já deve ter ouvido falar, e também tem até aquele filme, eu não acho grande coisa, sobre o Ray Charles com o grande Jamie Foxx no papel principal. O Ray Charles, a gente sabe, né, a deficiência dele era só na visão, né? Uhum. Porque do umbigo para baixo, ele passava o rodo mesmo, e elas tiveram, rolou muita briga entre o grupo de backing vocals, né, e ele, e também até por envolvimento de drogas, não só da parte dele, mas da parte dela também. Então, quer dizer, o lance era assim, que era meio era em tapas e beijos, cotovelaço, e daí revezando o sexo direto, né, e, quer dizer, o cara, assim, é inacreditável, o grande Ray Charles. Então vamos passar agora para os anos... só um pouquinho... já podemos passar. Vamos lá, Fufunha. Come on, people, get your dancing shoes on. Reds and yellows and pinks and blues on. Too late, too late to stay home and sit around. But just to make it drastic. Too late, too late to stay home and sit around. Whoa. What you wanna bet? We ain't started yet. Baby, stick around. Baby, stick around. And shoving and sweat, wet leather. Up and down we go, chain together. Too late, too late. Stay home and sit around. Whoa. Somebody telling me the latest scandals. Somebody stepping on my plastic sandals. Too late. Too late, stay home and sit around. Whoa. What you wanna bet? We ain't started yet. Baby, stick around. Baby, stick around. Marco Antônio. Esse cantor é o grande Joe Jackson. Escolhi uma canção dele bem desconhecida, porque quando a gente tocar aqui um trecho que fez sucesso dele de 82, que é Stepping Out, muita gente vai reconhecer a canção, mas não vai acreditar até que essa que a gente tocou era o mesmo cara, né? O Joe Jackson, em inglês, multi-instrumentista. A canção que a gente ouviu é de 79, nome Stick Around, ou seja, fica na área, fica com a gente. E a pegada, né, tem um pouco de ska, até uma batida meio punk, assim, bem movimentada, bem rock and roll, e não fez sucesso essa canção, né, de 79, Stick Around. Ele fala um pouco dele, grande fã de George e Ira Gershwin. Ele nasceu na Inglaterra em 54, sempre tentou unir o requintado com o pop. Vocês vão ver bem quer dizer, sempre a partir dos anos 80, digamos assim, né, unindo também o clássico com o contemporâneo. E, por favor, não confundir com o homônimo americano dele, que era o Joe Jackson, que de músico não tinha nada, mas adorava espancar filhos e com vara de marmelo, o pai do Jackson 5, né, que é o mesmo nome. Então, às vezes, o pessoal até confunde. Pô, mas Joe Jackson, da canção Stepping Out, é o pai do... é o patriarca da família Jackson? Não tem nada a ver. Ele está em cerca de 22 trilhas, o Joe Jackson, esse nosso Joe Jackson, incluindo Fazendo Amor, que é um drama sobre homossexualismo estrelado pela grande Kate Jackson, a Sabrina, do seriado original As Panteras. Ele compôs a trilha sonora do drama de época Tucker, Um Homem e Seu Sonho, filme do Francis Coppola com Jeff Bridges, Christian Slater e Martin Landau. Também ele compôs a trilha de um drama romântico agora chamado As Amantes, com a Shelley Fenn, um dos Baldwin, o William Baldwin e a Kelly Lynch, num filme que eu adoro, que vai ficar com Mary, e também no 200 Cigarros. Vamos tocar então, por favor, um trecho de 82, mega sucesso. Essa arrebentou. Arrebentou, canção lindíssima e muito mais, assim, daria pra dizer, a cara do Joe Jackson. Essa que a gente ouviu agora um trechinho, o final é de 82. Então, já vamos então embarcar na década de 80, Fofonha. Por favor. Marco Antônio. Eu sou gravada no início de 1980, Infants Kiss, é o nome, ou seja, beijo de criança, cantora Kate Bush, cantora, performance artist, né, ou seja, artista performática. Um dos maiores sucessos dela a gente vai ouvir daqui a pouco um trechinho, Wuthering Heights, que é uma canção em homenagem ao romance inglês de 1847, Morro dos Ventos Uivantes. Mas de qualquer forma, que eu posso dizer, né? Ela tem esse estilo super teatral e etéreo. Eu, quando pequeno e ouvia o Wuthering Heights dela, ou Babushka, que fez alto sucesso, eu reconheço que eu tinha pavor, dificuldade de dormir de noite, mas um lance assim de medo mesmo. Eu me lembro assim que tinha um clipe do Fantástico, do Ney Matogrosso dançando, que nem vestido assim, de meio de galinha de macumba em cima de uma rocha. Eu morria de medo. O meu pavor era esse. O final do Fantástico, né? Tava o Hélio Costa, falava sempre alguma coisa assim, de alguma coisa fantasmagórica, entrevistava gente que gravou voz do ex-marido morto, uns troços assim, né? E daí vinha quando vem, preste atenção, vinha aquela vinheta fantástica, né? Tô todo arrepiado, falando sério. E ouvindo no rádio a Kate Bush cantando a canção de Vai Vir Daqui a Pouco, que aquele que é meio fantasmagórico. Várias vezes eu perdi o sono. De qualquer forma, ela, apesar de ser conhecida ao redor do mundo por mais ou menos duas canções só, né, que eu falei, a Babushka, e aqui a gente vai ver um trechinho agora, que é Wuthering Heights, ela é meio que uma instituição no Reino Unido. Ela tem mais de 40 hits nas paradas de sucesso lá, e até gravou já também nos anos 80 com Peter Gabriel, e é assim, ela é famosíssima e célebre. Super célebre lá. Então, vamos. Nasceu em 30 de julho de 1958 em Kent, na Inglaterra. Então vamos tocar um trechinho do Wuthering Heights, pode ser? Eita, medo. Vamos tirar a música para passar o pavor do Marco Antônio. Por favor, depois de terapia eu consegui superar. Estou terminando um pouquinho agora. Os agudos dela do início me assustam. No caso dessa canção que eu falei, Wuthering Heights é uma homenagem àquele romance inglês, nossa, assim, clássico, Morro dos Ventos Uivantes, né? Em inglês é Wuthering Heights, o nome também. A canção é um romance de 1847, é o único trabalho na área da poetisa britânica Emily Bronte. Então, o entrevistado já está na área. Marco Antônio, o Fufunha está ligando para ele. Mas por que que você tinha pavor do... Não, esses agudos, não sei o quê. Sei lá, eu tremia meio nas barras. Mas e o Fantástico? Não leva mal. Antes que tu comece a me implicar, eu já achei umas pessoas, tipo assim, tem uma em Roraima, outra no Macapá, que também contam isso. E tinha até uma comunidade, na época do Orkut, que era Eu Tenho Medo da Vinheta Final do Fantástico. Então eu não sou a única pessoa, tá falando sério. Eu sei também de gente que tinha medo, sabe do quê? Daquelas interrupções que tem. Interrompemos a nossa programação normal para... Cara, não. Meu Deus do céu. Isso é complicado, isso é complicado. Aquela vinheta do plantão também é bravo. Exatamente. Aquilo é bravo. O seu convidado está no ar, já está no ar. Maravilha. Gente, então, já que a gente citou o Morro dos Ventos Uivantes, né, que é uma obra importantíssima na literatura inglesa, vamos agora falar com o José Francisco Botelho, né, é uma honra estar falando com ele, vou dar aqui ele é um tradutor, assim, aclamadíssimo pela crítica literária brasileira. Então, vou tentar aqui resumir um pouco da história dele, né? Ele nasceu na fronteira com a Argentina e Uruguai, se formou em jornalismo no começo dos anos 2000, por cerca de uma década trabalhou como repórter freelancer para revistas como Super Interessante, Aventuras na História e Bravo. Até eu conheci o trabalho dele, foi através da Super Interessante, um trabalho que ele fez sobre mitologia. Ele é expert no assunto. Ele é autor de uma das mais elogiadas compilações de contos de 2012, com tramas que oscilam entre um clima fantástico, digno de aventuras de Sherazade, a narradora das Mil e Uma Noites, né, com o mundo real e rural de vários personagens. Essa compilação que ele escreveu se chama A Árvore que Falava Aramaico, de 2012. Ele também foi premiado com o prêmio Jabuti, que é o prêmio importantíssimo, depende o mais importante da literatura nacional, pela tradução que ele fez das Canterbury Tales, que em português seria Contos da Cantuária, que é do poeta inglês Geoff Chaucer. Isso ele fez em 2014. O canto de Canterbury já foi adaptado para as telonas. O pessoal que sabe um pouco do tema, né? É um conto, são contos em inglês, basicamente falando da hipocrisia, zombando da hipocrisia inglesa. E com muita cutucada na igreja católica, na igreja da época. Então, vamos ver, mais recentemente, ele fez uma tradução de Romeu e Julieta, que tornou o nosso entrevistado, assim, foi considerado pela crítica um dos maiores tradutores de Shakespeare no mundo literário em todos os tempos. Para o português nem se fala. Então, são também dele traduções elogiadíssimas do Sir Arthur Conan Doyle, né, o criador de Sherlock Holmes, e também do Bram Stoker, né, o criador do Drácula. Então, deixa eu ver o que mais a gente pode falar antes. Chamá-lo. Vou chamá-lo então. Boas-vindas, querido, tudo bem? E aí, tudo bem, Marco? Obrigado tudo pelo bem. Convite. Tentando resumir aqui, que é muita coisa, tá? Mas muito obrigado pelo seu tempo e valeu mesmo por estar aqui com a gente, tá bom? Obrigado pelo convite, obrigado por me ouvirem. Tá, querido, é o seguinte, nós somos em Bagé, né, no Rio Grande do Sul, aqui, e né, me falaste até que passou muito tempo crescendo lá com um contato com as chamadas pajadas, né? Para quem não sabe, mas seria uma espécie de declamações improvisadas, quase que um repente gaudério, né? Uhum. Fala um pouquinho de tu crescer ouvindo muito essa tradição, né? Assim, a tua busca por escrever, pode ser, tentando ver uma conexão, se é que existe com isso, né? Porque a pessoa que não sabe, essas pajadas não existe nem, não se sabe nem quando começaram, mas basicamente é algo da cultura gaudéria, assim, algo muito forte, né? Então, seriam quase como se fossem, como eu falei antes, repentistas ou contadores de história, e tudo na base da improvisação. Fala se isso tem alguma coisa a ver com o teu interesse pela leitura, por escrever, né, que vários desses textos, dessas pajadas, obviamente são escritas antes, são escritas enquanto o cara tá improvisando. Fala um pouco disso, pode ser? Sim, bom, na verdade pouco sabido, né, que existe no Rio Grande do Sul, na região da Campanha, uma tradição de poesia oral muito parecida com a que existe no Nordeste, do repentismo. Uhum. Acontece que a do Nordeste, ela tem muito mais registros, ela tem muito mais visibilidade, uhum. Enquanto que a do Sul do Rio Grande do Sul não teve uma não visibilidade tão grande. Não ultrapassou muitas fronteiras do Rio Grande do Sul, né? Desculpa? Eu quis dizer que aqui no Rio Grande do Sul não ultrapassou muito as fronteiras do Rio Grande do Sul. Não, não. Inclusive mesmo em Porto Alegre, quando eu conto essa história, muita gente acha que é ficção, mas é de fato, é verdade. Então, na verdade, existem dois tipos de... duas modalidades de poesia oral na região da Campanha. É a pajada, como tu disseste, que tem uma influência muito grande da cultura da região do Prata, né, da Argentina, principalmente. Uhum. E do Uruguai, uhum. E a trova galponeira, né, que teria mais influência da vertente açoriana, da vertente portuguesa da colonização do Rio Grande do Sul. Mas ambas as modalidades, elas vêm dos romances medievais. Romances, na verdade, não é o romance como a gente entende hoje, eram narrativas em verso, né, que eram passadas oralmente e só foram registradas muito tempo depois. Então, da mesma maneira, essa poesia oral do sul do Rio Grande do Sul, assim, digamos, 95% se perdeu. Não foi registrado porque eram coisas que eram feitas, como o nome já diz, repente, eram coisas que eram feitas de repente, né? Uhum. Eram umas coisas que eram feitas no momento, sem terem sido escritas antes, né? Eram compostas oralmente, muitas vezes se perderam. Bom, o cara que consegue fazer isso, consegue fazer uma poesia métrica e rimada sem escrevê-la antes, ele precisa ter um talento e um conhecimento muito específico, né? Uhum. E uma coisa que eu encontrei ainda na minha infância eram pessoas que eram mal alfabetizadas, assim, tipo, até sabiam ler, né? Mas, assim, não eram pessoas letradas no sentido de que não... sabiam ler mais ou menos, né? Enfim, mas... Como a gente chama aqui, mal e porcamente, né? É, e contudo, compunham poemas na hora, né? Com poema métrico, né? Com métrica e com rima. Davam um tema, eles compunham, assim, então. Então, na verdade, minha primeira experiência com a escrita não foi... Não foi com a escrita, na verdade, foi com a poesia oral que eu escutava e eu aprendi, né, quando eu era menino. Então, antes de começar a escrever, na verdade, eu já tinha aprendido a fazer o verso métrico e compor o verso nos dedos, né, contando o número de sílabas e tal. Bom, enfim, depois quando eu fui comecei a traduzir poesia medieval e renascentista, eu me dei conta que, na verdade, tinha muito a ver, porque a origem era a mesma, né. Então, esse meu contato que eu tive na infância com a poesia oral gaúcha, que é muito parecida com a nordestina, e é por isso que eu tenho uma ligação forte com o Nordeste, me ajudou muito nessa tarefa de recriar a poesia antiga, né? É, essa ligação também tem um pouco, né? Tu não sabe, mas o pessoal que ouve o programa sabe, eu, apesar do meu sotaque, eu ter passado a maior parte da minha vida aqui em Porto Alegre, eu sou do Teresina, no Piauí. Ah, é? É, então. Pô, não sabia. Então eu sempre achei esse link também muito interessante. Né, geograficamente são tão distantes, mas ao mesmo tempo tão perto. Tens ideia, assim, sei que tu não és antropólogo, mas tens ideia especificamente de onde na era medieval que veio pra cá, veio. Imagina que tenha vindo através de alguém. Claro, não, claro. Isso aí é assim. Era o que se chamavam romances ibéricos, né? Rimantes vêm de rima, que eram narrativas feitas em rima, né? Então elas era um gênero que existia tanto em Portugal quanto na Espanha, né? E era um gênero oral, ele não era escrito, isso. Então ele veio com inclusive com populações que eram mal alfabetizadas, né? E aí eram transmitidas de boca em boca. Era bem um substituto mesmo para a escrita, de certa forma. Sim, né? Sim, eram versos memorizados. Né? E eles circulavam muito entre a população que tinha pouca, baixa escolaridade. Claro. Então, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, existe um folclorista chamado Cezimba Jaques, existiu, né? Ele era do século XIX, que recolheu alguns versos nesse esquema de rimas do romance ibérico, só que eram versos em língua guarani. Quer dizer, os guaranis também, quando eles entraram em contato com esse tipo de poesia que era oral, não era escrita, eles começaram a compor dentro daquele esquema que tinha vindo da Península Ibérica. Uau! Fala um pouquinho do teu livro, tá? A Árvore que Falava Aramaico, né? Já que bebe em fontes desde o surrealismo, ou chamado, sei lá, realismo fantástico, né? Fala um pouquinho como é que surgiu a ideia desse livro. Sim, talvez você já tenha lido isso em algum lugar, mas eu costumo defender muito a forma do conto, né? Porque o conto hoje ele ficou com uma reputação meio em declínio, né? Como se o conto fosse um gênero menor e o cara que escreve conto, na verdade, ele está treinando para escrever um romance, quando na verdade é muito mais difícil escrever o conto, né? Você tem que ter naquele pequeno espaço, né? Desculpa? Porque ele tem que ter basicamente começo, meio e fim naquele pequeno espaço. Sim, ele tem poder que ter que dizer é muito que maior, né? É, exatamente. No romance você tem mais espaço para errar, né? Isso quem dizia era o Gabriel García Márquez, que escreveu contos e romances, né? Inclusive ele era melhor romancista do que contista, porque o conto é mais difícil, né? Então ele dizia que a parte mais difícil de um romance é o início, né? O resto é fácil, dizia ele, né? Enquanto que escrever um livro de contos é como escrever 12 inícios de romance, quer dizer, é muito mais difícil escrever 100 páginas de contos do que 100 páginas de romance. Bom, enfim, mas eu resolvi escrever esse livro, né, em parte como uma tentativa de levar adiante a tradição do conto sul-americano. Porque o conto, ele foi sempre o grande gênero da América do Sul, né? Os nossos clássicos, eles são, na sua maioria, contistas. O Borges, o Bioy Casares, o Cortázar, o Horácio Quiroga, o nosso Simões Lopes Neto. Mesmo no resto do Brasil, o Machado escreveu conto, o Guimarães escreveu conto, né? Então, a minha ideia era levar adiante essa tradição do conto sul-americano. E eu também tinha uma, assim, eu tenho um certo problema com a, digamos, a supremacia do realismo urbano no Brasil, né? Se pegar a maior parte dos livros que se escreve hoje, eles são livros realistas e são passados nas grandes cidades, né? E eu acho que isso... Eu não tenho nada contra esse tipo de livro, mas eu tenho contra, assim, só haver esse tipo de livro ser o tipo de livro que se deve escrever, enfim. Então eu resolvi escrever um livro que puxava para o realismo mágico, que era um gênero que também estava anunciando que tinha acabado, e que parte dele, pelo menos, se passasse no mundo rural, no mundo do interior do Brasil. E também eu queria escrever um livro que fosse... que não fosse um livro, culturalmente fechado. Eu queria escrever um livro que fosse sul-americano. Então, se tu for ler o livro, você vai ver que tem influências tanto da literatura brasileira quanto da literatura dos outros países do Cone Sul, principalmente. Então, é um livro que ele começa como... muita gente diz que começa a ler, parece que vai ser um livro parecido com os do Arregui, que é o escritor uruguaio, que escreveu sobre o mundo gauchesco do interior do Uruguai, e lá pela metade do livro dá uma virada e vira uma fantasia urbana, né? Que foi de propósito isso. Foi para causar uma perturbação nos leitores mesmo. Sim, a tendência, infelizmente, é quando se fala do próprio quintal, diríamos assim, fica algo muito restrito, né? E muito restritivo, né? E o teu conto, ele expande isso, né? Então, o teu livro. Então, quer dizer, pro pessoal que tá achando, ah, mas eu não entendo nada de cultura gaúcha, não te... Não, eu não preciso entender, assim. Ah, querida, assim, ó, ainda bem que a gente está nessa hora, está falando por telefone, tá? Porque senão depende, tu iria, de repente, me agredir fisicamente, alguma coisa assim, eu estou meio distante. Então, né, é que é o seguinte, o papo que eu falo agora é meio... Ah, odeio essa palavra que está tão prostituída, mas é meio polêmico. Lá, ah, mas... eu vou dar uma intro, calma, te acalma, por favor. Sim. Tá? Assim, ó, dizem que começou no Império Otomano com empregados que traduziram os poderosos, a história, seria essa história da tradução. Né? As negociações feitas em outros idiomas em geral, né, as negociações eram bastante complicadas, então o empregado que falava mais de um idioma tinha que repassar isso para os poderosos, para os chefões. Então, muitas vezes essas mensagens, esses textos eram recheados de linguajar chulo, sempre quem pagava o pato era o mensageiro, né? Tem aquela frase até, kill the messenger, em inglês, né? Ou seja, me trouxe más notícias, eu vou te matar, mas eu sou apenas mensageiro, tarde demais, né? Tipo assim. Então, para escapar do castigo, esses intérpretes, embaixadores, digamos assim, aliviavam esses recadinhos mal educados na hora de repassar para as autoridades estrangeiras. Então, eles adoçavam as palavras alheias e editavam de leve os textos para não enfrentar a fúria de quem os contratara. Então, assim, por que eu estou falando disso? Porque isso vai acabar, para ser resumido, por aquele texto que não se sabe a origem, um texto italiano, uma frase italiana, que é traduttore, traditore, né? Que é um aforismo italiano que basicamente diz que quando você adapta um texto de um idioma para o outro, vai ser inevitável que você traia a fonte original. Então, agora... eu queria que tu me falasse um pouquinho do José Francisco Botelho, tradutor. Como é que tu faz, assim, eu sei que a gente não tem aqui 6 semanas para falar sobre isso, mas tu consegue resumir, assim, como é que tu faz para manter a fidelidade ao texto? Ainda mais, né, bem conhecido por traduzir, por exemplo, Shakespeare, que tem o chamado pentâmetro iâmbico, né, que é literalmente a métrica, né? De novo, a gente está agora batendo no papo antes das pajadas gaúchas, né? Isso. Tem uma métrica no texto. Como é que tu faz, já que obviamente são idiomas diferentes, o português, ainda mais o inglês arcaico, diríamos assim, como é que tu faz para manter essa fidelidade e não trair Shakespeare, por exemplo, que não é, né, trair o cara da esquina, é trair Shakespeare. Só me diz uma coisa, pra eu poder dosar a minha resposta aqui, quanto tempo nós temos? Eu acho que a gente tem uns 12 minutos. Tá, bom, então tá, resumido mesmo. Então, enfim, tu falaste do aforismo, o tradutor, traidor, né, e aí tu me perguntaste a fidelidade. Bom, às vezes... a única maneira de ser fiel é traindo um pouco, viu? Né? E outras vezes a tentativa de ser totalmente fiel faz com que a traição seja pior. Eu não sei se você entendeu o que eu quis dizer, mas eu vou explicar melhor agora. Sim. Por exemplo, tá? A coisa mais difícil de traduzir, digamos, em Shakespeare, é o humor shakespeariano, porque ele é muito baseado em trocadilhos. Né? Uhum, uhum. Então o trocadilho é baseado na semelhança entre as palavras. Né? Uhum. E é obviamente que a semelhança entre as palavras é uma coisa própria de uma determinada língua. Claro. Não tem como tu traduzir exatamente uma piada com as mesmas palavras, se ela for baseada num trocadilho, de uma língua para outra, porque as palavras não vão ser parecidas. Né? Uhum. Bom, o que fazer então? Né? O que fazer, né? Bom, muitos tradutores resolvem fazer o seguinte, eles traduzem literalmente, digamos, o trocadilho, né? Uhum. E explicam em uma nota de rodapé. Bom, uhum, isso é um uhum, jeito, uhum. Isso é uma forma de ser fiel ao, digamos, ao Shakespeare. Uhum. A minha maneira de ser fiel ao Shakespeare é muito diferente. Porque eu penso o seguinte, essa passagem era engraçada naquela época. A pessoa escutava, entendia a brincadeira e ria. Claro. E o riso aqui é importante para que a peça funcione do jeito que tinha que funcionar. Até pelo contexto, né? A pessoa ria, né? Porque ela sabia da situação que estava sendo indicada. Sim. Então, por exemplo, em Romeu e Julieta, uhum. Pouca gente no Brasil sabe disso, mas a primeira parte de Romeu e Julieta era para ser uma comédia. Uhum. E depois ela virava uma tragédia a partir da metade. Então, uhum. O riso no início era muito importante para que as lágrimas no final fossem mais sentido. Claro, para dar a reviravolta da trama, né? Isso, exatamente. Então, quando eu estava traduzindo o Romeu e Julieta, eu disse, não, a primeira parte da peça tem que ser engraçada, porque senão não faz sentido, né? A peça perde metade do seu impacto se não tiver aquele riso inicial. Então, eu pensei, só que se eu explico as piadas na nota de rodapé, sabe como é que é? A coisa mais sem graça do mundo vai ter que explicar uma piada. Muito mais uma nota de rodapé. Então eu falei, não, eu vou traduzir os trocadilhos shakespearianos de forma que eles funcionem em português no Brasil hoje. Uhum. Então é óbvio que eu tive que mudar quase que todas as palavras que faziam parte dos trocadilhos. Tá, mas só uma interrupçãozinha, querido. Mas, sim, ao mesmo tempo, me parece que tu não recorreu como é que eu posso dizer assim, a trocadilhos que tivessem referências muito brasileiras e muito atuais. Não. Porque aí pois é, como é que foi isso, né? É porque isso aí se cai em uma coisa que em tradução se chama o efeito Amélia. Isso foi cunhado pelo Hernani Só, que é um tradutor gaúcho também. Uhum, uhum. Que ele disse que uma vez ele foi ver uma sessão do Império dos Sentidos. Conhece o filme? Claro, na Geijoshima, aham. Uhum. Isso, exatamente. E lá pelas tantas, nas legendas, apareceu, o marido estava falando com a esposa, e lá pelas tantas, na legenda, ele diz o seguinte, não seja uma anelha, né? Ai. É claro que um japonês falando isso no Japão feudal é ridículo, né? E quebra completamente a verossimilhança. Então, o trabalho de fazer com que o público brasileiro moderno entenda a piada, mas ao mesmo tempo não tenha uma quebra de verossimilhança, quer dizer, não, só que não se passa na Verona shakespeariana, uhum. É o trabalho mais difícil que existe, eu acho, para quem traduz um escritor como Shakespeare. E tudo, basicamente, depende da escolha vocabulária. Então, se escolhe palavras, se escolhe combinações de palavras que serão, ao mesmo tempo, compreensíveis, imediatamente compreensíveis para o leitor moderno, mas que também não vão ficar com um aspecto moderno demais, né? Uhum. O que aconteceria, por exemplo, eu acho, se nós se usassem gírias urbanas, por exemplo, gírias, uhum. gírias da semana passada, né? Claro. Isso causaria o efeito Amélia. Então, o que eu faço, por exemplo, no caso que eu estava usando os trocadilhos, por exemplo, digamos que uma piada seja um trocadilho de duplo sentido com peixes e sexo, que acontece isso no início do Romeu e Julieta. Claro. Eu vou criar uma outra piada baseada em um trocadilho de duplo sentido sobre peixes e sexo, só que eu vou mudar os peixes, por exemplo. Né? Porque um determinado peixe funciona em inglês, mas não funciona em português. Então eu escolho um peixe. Tipo bacalhau, por exemplo, né? Exatamente. Por exemplo, no início de Romeu e Julieta, eles fazem uma piada com um peixe que na verdade, se você ler em inglês, não dá nem pra saber que é um peixe, que se chama Poor John, que era o peixe que nós chamamos de Lúcio em português. Tá? E essa piada era um cara meio que tirando sarro do, digamos, do tamanho peniano do outro, tá? Entendi. Então diz, a sua carne que tu tem no meio das pernas é um purjon, é um Lúcio. Só que em português brasileiro isso não faz sentido nenhum, ninguém entenderia a referência, que o Lúcio era um peixe barato, né? Era o peixe mais barato do mercado londrino, na época elizabetana. Então eu traduzi assim, espero que essa carne seja vermelha, porque se for branca tem mais jeito de sardinha do que peixe-espada. Bom, aí todo mundo entende. Claro, claro. E o sentido, no fundo, é o mesmo, mas as palavras são diferentes. Claro, e não fica, como eu já vi em programa de TV dublado, né? E daqui a pouco o ator, o personagem lá, interpretado por um americano, chega e quer falar que a mulher é cabeluda e cita Baby Consuelo. Daí tu tem metade do público ri, né? E a outra metade, né? A outra metade, pô, mas por favor, esse cara quebra, né? Como se aparecesse um microfone na, né? O boom, o microfone no enquadramento e a gente saísse do clima, né, da atmosfera. É o efeito anelha. Exatamente. E agora, então, por exemplo, o peixe-espada e a sardinha que eu usei, tá? O leitor brasileiro não vai saber se comia ou não se comia peixe-espada, claro, e sardinha, né, claro, da terra lisboetana. Claro. Não são peixes assim que só tem no Brasil, que só tem no Rio de Janeiro, entendeu? Então, por isso que se escapa do efeito anelha. Né? Claro, claro, claro, claro. Não sei se deu para entender, ficou claro. Não, ficou claro, sim. E, querido, assim, ó, a sua tradução, né, do Canterbury Tales, né, Contos da Cantuária, foi publicada pela Companhia das Letras, foi, né, super elogiada. Fala-se um pouquinho qual é a diferença dela para outras traduções, porque esse, né, os contos esses, né, adaptados ao cinema, Pier Paolo Pasolini e tudo mais. Isso. Mas, assim, o autor, né, que é... Sei lá, acho que dá para dizer, sem constrangimento, que ele é um dos consolidadores da língua inglesa, né? Isso, o Geoffrey Chaucer. Esses contos já tiveram, assim, já chegaram em português. O que é a diferença da tua tradução do Conto da Cantuária para o que já havia no mercado? Sim, os Contos da Cantuária já tinham sido traduzidos pelo Paulo Visioli em prosa. Então, nunca esses contos são todos em prosa e verso, né? Os contos são 95% em verso. Quer dizer, todos os contos, inclusive as partes que não são em verso, geralmente são excluídas, mesmo nas edições em inglês. Então o que interessa do livro é em verso, né? É o mesmo pensamento iâmbico que o Shakespeare usa. Né? Bom, então a única tradução que havia em português era uma tradução em prosa, né? A diferença da minha tradução é que a minha tradução é toda em verso, né? E é em verso rimado, né? Não é simplesmente verso livre nem verso branco, é verso métrico, né? São decassílabos e são todos rimados. Então, é uma tradução rimada do início ao fim, não existe outra nem no Brasil nem em Portugal. Né? Então, por enquanto, é a única em português, é a única versão do Chaucer em português em versos rimados do início ao fim. Né? Também... Talvez por haver apenas uma tradução em prosa, que era do Paulo Visioli, os Contos da Cantuária era um dos, assim, se for pegar os clássicos universais, ele era um dos menos conhecidos no mundo de fala portuguesa, né, no mundo lusófono, não só no Brasil. E eu acho que isso mudou um pouco desde que eu publiquei essa tradução. Eu acho que hoje os Contos da Cantuária e toda essa parte da literatura inglesa são mais conhecidos agora do que eram antes, né, porque já é um bom motivo para ter traduzido. Qual foi a tua intro, assim, para Shakespeare e para a obra do Geoffrey Chaucer, assim, né? Tô tentando imaginar, tu, sei lá, em Bagé, tudo mais, eu sei que tu veio para cá, veio para Porto Alegre, estudar, tudo mais, mas, assim, qual foi a tua intro? Foi através, por exemplo, o pouco de Shakespeare que eu conheço, eu reconheço que foi através, primeiro, de cinema. Foi, né? Qual foi a tua intro para a obra dos dois, assim? Bom... São duas histórias diferentes, né? O Shakespeare e o Chaucer. O Shakespeare, o primeiro contato que eu tive foi pelo cinema também. Aquelas adaptações do Macbeth, que tu deve conhecer, né? A do Roman Polanski e a do Orson Welles, né? Sim. Tem também uma... das obras mais adaptadas, né? Henrique VIII também. Henrique V, sim. Isso. Tem a do Kenneth Branagh e do Laurence Olivier. Exatamente. E agora tem uma série que é The Hollow Crown, que também tem o Henrique Quinto. Bom, eu comecei a me apaixonei por Shakespeare quando eu era guri, assim, vendo filmes, né? Depois eu resolvi que eu queria ler no original. Se não me engano, meu pai me comprou um daqueles, isso vinha de Portugal, não se fazia no Brasil. Mas em Portugal existem muitos clássicos em quadrinhos, né? Então uma vez eu ganhei o Hamlet em quadrinhos, né? Tá. Enfim, eu resolvi que eu queria ler no original. Enfim, lá pelos 17 anos, eu lembro que eu me tranquei num quarto com... Eu estava de férias em Bagé, né? Eu estudava em Porto Alegre. Ah, é? Eu peguei... Eu estava na faculdade em Porto Alegre. Não, eu devia ter uns 18. Tá? Aí eu me tranquei num quarto com uma edição do Macbeth, um dicionário. E aí eu vou sair daqui só quando estiver entendendo todo a peça, sem precisar consultar o dicionário toda hora. Que legal. Perdi uma... Eu acho que perdi minha série, foram 4 meses, mas eu fiquei 4 meses trancado ali aprendendo a língua do Shakespeare, né? Que é uma língua diferente do inglês. Porque, na verdade, né, Shakespeare, apesar desse, diríamos entre aspas, por favor, desse estilo quase floreado de escrever, na verdade, quando a pessoa consegue passar disso, né, ele tem muita equivalência moderna, né? Tanto que, por exemplo, né, Macbeth já foi adaptado até, eu me lembro que tem um filme chamado Man of Respect, com John Turturro, o filme tem uns 25 anos, que é um filme de gangster, basicamente. Sim. É Macbeth. Sim, né? era um dramaturgo, era um grande dramaturgo. Sim. Primeiro, né? Sim. E tem a questão que é a seguinte, o Shakespeare, ele parece difícil hoje, porque ele foi escrito em um inglês que não era um inglês moderno, era um inglês elizabetano. Então, mesmo para quem é inglês hoje, é difícil. No entanto, para o público da época, o inglês do Shakespeare não era hermético, né? Uhum. Ele era um inglês que se falava, claro. Ele tinha uma carga literária forte, assim, mas era mesmo a língua do dia a dia. Né? Uhum. E eu tento fazer isso, transmitir isso nas minhas traduções, né? Quer dizer, não banalizar a linguagem, mas deixar uma carga de estranheza, uma carga de estranhamento, né? Bastante forte, mas ao mesmo tempo fazer com que a linguagem seja impactante, né? Logo a primeira leitura, que era o que acontecia na época em que foi escrito. Sim. E assim, só para meio finalizar, você também traduziu, né, o criador do Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle, e o Bram Stoker, né, criador do Drácula, né? Quer dizer, o Drácula a gente sabe que é inspirado no Vlad Dracul, né, o Empalador. Uhum. E tudo mais, mas fala um pouquinho do teu trabalho tendo como base esses dois. Eu traduzi o Drácula, do Bram Stoker, e vários contos do Arthur Conan Doyle e um romance, que é o Vale do Medo, na minha tradução. Uhum, né? Uhum. E os contos em que aparece a figura do Moriarty. Bom, eu tenho uma fascinação pela literatura inglesa do século XIX e início do século XX. Né? Uhum, uhum. Então, sei lá, eu acho que 40% dos meus escritores favoritos devem ser dessa época. Né? O H.G. Wells, o próprio Conan Doyle, uhum. Chesterton, Joseph Conrad. Uhum. Enfim, então eu... Eu me sinto muito em casa nesse mundo da Belle Époque, o mundo onde se passam os contos do Sherlock Holmes, onde se passa o romance do Bram Stoker. Então, eu acho muito mais fácil, aliás, isso é uma coisa interessante, eu acho muito mais fácil traduzir coisas escritas nessa época do que traduzir literatura contemporânea. Isso é uma coisa curiosa. É mesmo. Por quê? Porque se existe num texto do Conan Doyle ou do Bram Stoker uma palavra que eu não conheço, eu sei onde procurar. Né? Eu sei exatamente onde procurar o significado. Entendi. Daquela palavra. Entendi. Agora, na literatura contemporânea, principalmente escrita nos Estados Unidos, muitas vezes aparecem coisas, termos que não têm ainda tradução em português. Né? Entendeu? Sim, sim. Termos que vêm, por exemplo, da informática, do mundo dos games, da automobilística, que não tem tradução em português. Então, ou pior de tudo, que é termos esportivos. Aí é pra acabar com a raça. Eu não ouvi. Termos o quê? Esportivos. Ah, né? Esportivos. Por exemplo. Sim. Como é que beisebol, né? Como é que você vai traduzir uma partida de beisebol? Vai encher um parágrafo cheio de termos em itálico e inglês, não tem como, né? Então, eu costumo dizer, é muito mais fácil traduzir uma coisa escrita, que foi escrita do início do século XX para lá, pro passado, do que, dos anos 2000 para cá. Né? Sim, não existe, por exemplo, bibliografia ainda para as gírias atuais. Exato, exatamente. É. Então tem que recriar tudo, né? E quando não tem, quando não tem equivalente mesmo, você tem que dar um jeito, né? Às vezes, por exemplo, tem os romances americanos atuais, eles são muito tecnocêntricos, né? Falam muito de tecnologia, de máquina, de peça, disso, peça daquilo, né? E, sério, isso é muito mais difícil traduzir esse tipo de coisa, pelo menos pra mim, né, do que pesquisar, sei lá, indumentária medieval. Entendi. José Francisco Botelho, uma honra falar contigo. Existe, assim, algum site, um blog específico que a pessoa possa saber mais sobre ti? As pessoas estão dizendo que eu tenho que fazer isso, mas eu não fiz ainda. Tá? Vou fazer. Tá, mas de qualquer forma, gente, o nome, né, José Francisco Botelho... Estou no Facebook. Hã? Estou no Facebook, então lá. Tá, então tá no Facebook. A foto atual, pra quem correr quanto antes, é ele tomando cafezinho. Aquela foto ainda, né, do óculos... John Lennon pós-bronzeado no nordestino, né? É, dizem que, na verdade, me falam que parece o Patropi, lembra o Patropi? Ah, o Patropi, claro! Orival Pessini, grande Orival Pessini, como é que é? Isso, exatamente. Querido, assim, ó, gente, foi uma honra falar contigo, queria te agradecer pelo teu tempo, tá bom? Não, obrigado por me ouvirem, obrigado pelo convite também. Um grande abraço, querido, tchau. Abração, tchau. Marco Antônio? Fala, você ficou assustado, então, com a minha foto de... Eu achava que esse assunto ia ser no início. Pois é, pra quem não sabe, o Alckmin, o João Alckmin aí, fizeram pra ele, inclusive com animação, não bastou ter uma foto só de colocar em animação e som. Animação e som. Ah, e som? Ah, tá. Eu não levo a mal, eu tô ouvindo sem som. É basicamente ele de Conde Drácula. Eu não tô mentindo, gente. É uma coisa que, se o som ali fosse Kate Bush cantando Wuthering Heights, eu não estou te mentindo, eu não apareceria no programa hoje, de tanto favor, tá? Porque não foram muitas horas antes do programa que eu vi que lá, mas assim, um lance assustador, assim, para quem um dia pensa em doar sangue, não sei, é uma anticampanha de doação de sangue. Olha, mas procura dar uma olhada depois e ligue o som, ouça o som, que também é fantástico. Tá, promete para mim que não é Kate Bush, não é, né? Não é Kate Bush, lógico que não. Deve ser pior. É pior, tá bom? Tá bom. Então, um grande prazer até, falar aqui no até programa quinta, e até quinta-feira. Abraço, Marco Antônio. Tchau. Tchau, querido.